música nova pra vocês. Vamos chegando na nossa roda de samba. Tira essa marra, vamos cantar, gente. Tira essa marra da cara e vem. Dá um sorriso e me fala que tem amor. Amor, vai me diz tudo que eu preciso ouvir, pra ver se ainda consigo sentir amor. Você tem me tratado mal demais. Um toque seu, meu Deus, que tempo faz. Detalhes dos teus beijos eu já me esqueci. Se estou aqui ainda é porque existe amor. Eu não revelo o nome de quem me contou que você só vive chorando e falando meu nome. Também ouvi de noite quando vai dormir, dobra os joelhos e implora o perdão, pedindo a Deus que eu seja só seu. Então me dá teu coração. Tira essa marra da cara e vem. Dá um sorriso e me fala que tem amor. Amor, vai me diz tudo que eu preciso ouvir, pra ver se ainda consigo sentir amor. Meu Deus, que tempo faz. Detalhes dos teus beijos eu já me esqueci. Se estou aqui ainda é porque existe amor. Eu não revelo o nome de quem me contou que você só vive chorando e falando meu nome. Também ouvi de noite quando vai dormir, dobra os joelhos e implora o perdão, pedindo a Deus que eu seja só seu. Então me dá teu coração. Dá um sorriso e me fala que tem amor. Amor, aí me diz tudo que eu preciso ouvir, pra ver se ainda consigo sentir amor. Amor, quero vir, canta comigo, vai. Tira essa marra da cara e vem. Dá um sorriso e me fala que tem amor. Que sorriso lindo. Amor, vai me diz tudo que eu preciso ouvir. Tá lindo, gente. Simbora, rapaziada. Vamos cantar, vem. Tira essa marra da cara e vem.